você tava chorando. Já me disseram que você não tá legal. Que nem magia quando perde seu encanto. Que nem folia de quem não quer carnaval. Pra ficar só, pra pensar, refletir e superar. A minha fé não se despreza, vale o quanto pesa. A minha fé nunca despreza. Só pra que nada mal nos aconteça. Proteção pra que você não me esqueça. Só pra que nada mal nos aconteça. Proteção pra que você não me esqueça. Eu devesse ir mais à igreja, pedir ao bom Deus pra que ele me proteja, que me guie na missão, por menor que ela seja. Ouça minha confissão e ao meu lado sempre esteja. Pra ficar só, pra pensar, refletir. A minha fé não se despreza, vale o quanto pesa. A minha fé nunca despreza. Só pra que nada mal nos aconteça. Proteção pra que você não me esqueça. Só pra que nada mal nos aconteça. Proteção pra que você não me esqueça. Só pra que nada mal nos aconteça. Proteção pra que você não me esqueça. Só pra que nada mal nos aconteça. Proteção pra que você não me esqueça. Não.